que é, JL, 2010, o amor pelo amor. Deixa eu te levar pra onde eu quero estar, longe de tudo, onde ninguém encontrará vestígios, rastros dessa humanidade. Porque tanta desavença, muita guerra e falsidade aos olhos do mundo, é tudo que eu vejo. Viajo em pensamentos na ideia que eu creio. Então brinda, a gente se aproxima, eu faço esse som, a gente dança e entra no clima. Ela reluz toda, toda lá na pista. Eu faço esse som e ela ama minha rima. Sabe que tem amor, tem dedicação, tem magia nesse flow, sentimento em ação. Eu só quero saber onde encontrar. Eu não sei ficar. Eu só quero saber onde encontrar. Onde encontrar? Longe de você, eu não sei ficar. Muitas noites ganhei, muitas noites perdi. Não sei bem como, mas eu sobrevivi. E hoje eu tô aqui pra cantar meu relato. Hoje eu tô aqui pra rimar o que é fato, então entenda, pensa, lembra do tema. O amor pelo amor, pra mim não é problema. Ao invés de chorar pelo que me prejudica, tô vivendo com você, vivenciando a rima. Cada dia, cada rima e poesia me traz o valor que há tempos esquecia. Jogado, caído, embriagado no bar, hoje eu faço esse som que é pra você me amar. Que soube respeitar, soube me dar valor. Nessa guerra pra mim, quem venceu foi o amor. E hoje eu amo você, hoje eu quero você, hoje eu respeito você, preciso de você, você. Eu só quero saber onde encontrar. Longe de você, eu não sei ficar. Eu só quero saber onde encontrar. Você, eu não sei ficar. Não sei ficar onde encontrar. Pois longe de você. Não sei ficar.